Espírito Carioca, Salões do Humor Carioca, Rio 40 Graus, Salve o Carnaval. Na primeira experiência Salões de Humor Carioca, o público será levado a mergulhar em um dos aspectos mais marcantes do povo do Rio de Janeiro. O humor que define o modo de ser carioca e é sua marca registrada. Em seguida, o visitante será levado a uma experiência Rio 40 Graus, que leva à rebeldia, à contestação e o espírito inquieto também presentes no dia a dia do carioca. No terceiro espaço desse andar, na sala Salve o Carnaval, o público vivenciará uma experiência multimídia, onde vai poder se sentir imerso na maior festa do mundo, mergulhando em imagens do carnaval, no sambódromo, ranchos, blocos e bailes.